já estamos por aqui. Sextou, né, gente? Amigo taxista aí na sintonia, legal. Você em todo o comércio também curtindo. A sua rádio do seu jeito. Agora sua tarde está completa. Começa aqui, de tudo na Band. Boa tarde, Adão Albuquerque. Boa tarde, Vitória da Conquista. Aliás, boa tarde muito carinhoso para toda a região sudoeste da Bahia, o norte de Minas Gerais e cada vez mais o pessoal da Chapada Diamantina. É sim, essa região gigante que conta com mais de 2 milhões de habitantes e a maioria absoluta, todo mundo ligadíssimo na Band FM. Agora, com muita alegria, começa o seu De Tudo na Band. Boa tarde, Márcio Bonfá. Boa tarde, professor. Como está você, meu querido? Tudo bem, graças a Deus, na paz. Alinhadíssimo novamente. Ele, quando se arruma, já era, a gente fica 2, 3 dias se arrumando, não é? E você gosta mesmo do cor de rosa, viu, Bonfá? Eu gosto, Eu achei que era brincadeira não, sua. Não, eu gosto, são as cores que eu mais curto, sério? Rosa e azul. Olha, então você tá aí, né, dentro com a ministra, a ex-ministra, né, tanto faz. Com quem? A Damares. Deus me livre. Que Deus a tenha. Deus me livre. Quero dizer que meninos como é que é azul e meninas rosa? Você tá escutando o Valde pra isso, né? Eu quero a distância dela. É, que faleça. Mas, enfim, é importante, né? Vai em paz, né? Que siga seu caminho. Gente, olha, hoje sexta-feira é um dia maravilhoso pra gente, que é o dia da nossa agenda cultural, é o dia que a gente vai falar sobre os eventos que vão acontecer, não é? Aqui na nossa cidade. E como eu digo assim, brincando, que o Bonfá tá todo arrumadinho, onde eu disse, gente, ele está sempre arrumado. É que hoje, particularmente, né? Ele tá aí preparado pra formatura, né, esse Bonfá? De fisioterapia da UNEX. FTC. Que agora é o UNEX. UNEX, exatamente. Hoje é o culto, né? De ação de graças. Sim. Culto ecumênico, né? Uhum. Lá na igreja Irmã Dulce. Ah, linda aquela igreja. Lá no Boa Vista. É a primeira vez que eu vou fazer uma atividade ali. Eu nunca soube que o pessoal usava a igreja pra fazer culto assim. Faz. Ah, lindo, aquele espaço é maravilhoso. Lá eu... É a primeira vez. Sim, muito bom mesmo. Gente, olha, mas o nosso estúdio aqui está cheio de amigos queridos, gente que trabalha com arte, gente que tem projetos aí maravilhosos para poder, né, discutir aqui com a gente. Já vou conversar com o Plácido Oliveira e o Diego Del Carmo, que estão aqui, para que a gente saiba exatamente o que eles estão aprontando, né? Mas antes disso, lembrar que nós temos uma longa agenda aqui cultural para o dia de hoje e que vai começar com, inclusive até me pediram para anunciar isso, Bonfá, que bom que já tá aqui na lista, que é a Patrulha Canina Show. É uma peça teatral, educativa, interativa e de classificação livre e que tem apoio da Band FM, que vai acontecer domingo agora às 16 horas, com sessão única no Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima. Deixa eu logo introduzir aqui um dos meus convidados, né, Bonfá, nessa conversa. Afinal de contas, né, estamos falando desse conteúdo que ele domina muito bem. Diego, meu querido, boa tarde, seja bem-vindo ao Dito na Band. Ele é ator, entre outras coisas. Boa tarde, professor Adão, boa tarde, Bonfá. Boa tarde a todos os ouvintes da Band FM, é um enorme prazer estar aqui. Fazia tempo que você prometia essa visita. Fazia tempo que a gente estava querendo vir para cá e estamos aqui. E é um enorme prazer estar aqui com o professor Adão e Bonfá, essa voz icônica que a gente escuta. Obrigado. E ouvindo agora pessoalmente, chega a dar aquele friozinho na barriga, né? Você tem ideia que tem gente que eu convido aqui para poder participar do programa, aí chega para mim e fala assim, né, quando tá geralmente no comercial, né? Ele é que é Bonfá, né? Falam, né? Dizem. Aí assim, olha, só tira foto com ele. Eu faço pergunta, responde para ele. Teve um convidado que eu disse, moço, olha pra mim. Pra mim. É. Tá com ciúme, professor? Não, né? Não. É a gente tentar dividir as coisas, né? Isso aqui dá você trazer uma pessoa diante de uma estrela dessa aí na rádio com 30 mil anos de experiência. A gente fica, né? A gente fica dividido mesmo, né? Pelo carinho que a gente tem com o professor Adão e ter essa pessoa icônica, essa voz que a gente escuta. Admiração. Desde... Vou falar a verdade, essa voz que a gente escuta desde pequenininho. Olha, obrigado. É que ele nunca cresceu, na verdade. É que eu sou baixinho. Não, vou falar, mas tem um tempo bom de experiência. Imagina, tô brincando. Imagina, foi, na década de foi na década de 90. De 90 pra cá. É. Olha aí. Obrigado. Querido, então, você abraçou mesmo o teatro como profissão? Me fala uma coisa. Cara, porque, eu acho importante que você venha aqui, né, exatamente com esse tema, porque tem tantas pessoas querendo abraçar abraçar a arte, né? E é difícil de verdade você encontrar alguém que resolva de verdade, você, olha, é com isso aqui que eu vou. Quanto foi que você definiu isso? Conta um pouquinho a história pra gente, Diego. Primeiramente, quero parabenizar o professor Adão, que esteve no palco recentemente. Massa, infelizmente, eu não pude ir prestigiá-lo, porque eu não estava na cidade, mas eu acompanhei pelas redes sociais. Que maravilha. E que peça maravilhosa aquela. Muito aquela, divertido. Muito de parabéns fazer. Pro professor Adão. Muito bom. É mágico estar no palco. A gente sente muita falta. Eu, na verdade, como costumo dizer, Adão, a gente não escolhe ser artista, né? A gente não escolhe ser ator. É a arte que nos escolhe. Sim. Eu costumo dizer que eu tava lá no céu, lá pronto para descer para a terra, e Deus olhando a lista, falou: médico? Não. Advogado? Não. Ele olhou para mim e falou: Diego, só sobrou ator, pode? Eu falei: é, né? Carimbou. Desceu. Dá pra ficar rico? Ele falou: se vira, é você lá embaixo. Eu falei: carimbou, e desceu. E aí eu tô aí. Eu tô há 26 anos profissional na área. Comecei pequenininho. Sim. E é maravilhoso. Uhum. É como eu falei: a gente não escolhe a arte, porque se fosse pra escolher, a gente escolheria ser rico. Não sei se eu escolheria ser rico, não. Dá muito trabalho, não dá na plástico. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, músico querido, meu ex-aluno, meu amigo. Que bom você aqui, irmão. Boa tarde, Adão. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, prazer, Diego. Boa e tarde a todos os ouvintes aí da região sudoeste, norte de Minas. Um prazer estar aqui de volta à Band com o professor Adão, né? Essa pessoa que a gente sempre carrega no coração pra sempre, né? Que bom falar, né? Mas eu falo do professor porque eu fui aluno dele. Eu tava pensando hoje, por exemplo, eu tive o privilégio de ter a primeira análise geopolítica do 11 de setembro com o próprio professor Adão, era aluno dele na época, era terceiro ano. Maravilhoso. Então, demais. Esse tipo de coisa vai ficando, né? Eu tive uma experiência muito grande também com o professor Adão. Eu não fui aluno dele. Eu conheci ele pessoalmente há pouco tempo, não foi? Mas uma vez eu estava no desfile de 7 de setembro. Uau. Quando ainda era lá na Avenida Brumado, na Avenida Brumado. E eu tava próximo ao palanque. Ah. E aí as pessoas olhavam pra mim e falavam assim: eu tinha recém-chegado de Conquista. Sim. De São Paulo, e eu tava bonito na época. Usava óculos e tudo, e o professor falou assim, e aí o pessoal chegou pra mim assim: você é o professor Adão? Sério, falei, velho, que não. Massa. Aí lá na frente: oh, você parece com o professor Adão. Sério, eu falei, velho, quem é esse professor Adão? Aí me apresentaram, olha lá, ó. É que ele tá lá em cima do palanque. Eu falei, nada a ver. Não, velho. Ele é muito mas acho que as pessoas não estavam olhando pra você. Estavam olhando pra essa aura que a gente tem, assim, de... É mesmo, né? É. Muita gente que às vezes se acha parecida porque a pessoa tem essa mesma energia, né? E você tem, assim, essa energia, né? É. Você também queria ficar rico, Plácido? E caiu o artista? Também, eu tô nessa opinião que dá um certo trabalho. Eu prefiro ter uma vida tranquila, né? Não necessariamente nadando em dinheiro, porque... Dá trabalho. Já diria também, o tio, né? Bem, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Mas assim, realmente escolher abraçar a arte como, né, como vida dificulta também. Se eu quisesse, seria bem difícil. E acaba que a gente equilibra as coisas. Que, por exemplo, eu tenho certeza que vocês dois, além da arte, né, que vocês dominam, que vocês realizam, vocês também fazem outras atividades, né? É difícil no Brasil você ter um artista que realmente só viva disso. A não ser aqueles, né, Bonfá, absolutamente consagrados, com carreira, né, de muito tempo. É. Tem que se virar, né, Bonfá? Tem que se virar, tem, não é? Tem que se virar nos 30, né? E mesmo esses não vivem só da arte. Se você for olhar um Ivete Sangalo, os sertanejos famosos, eles são empresários. Ah, eles fazem outras coisas. Eles não ficam só na música. Empreendem em outros segmentos. É uma ilusão que a gente tinha. Eu mesmo tinha essa ilusão, achava, ele vive só de música, só fazendo show. Mas não, quando você vai ver, ele faz várias coisas. Você tinha mais de 10 anos quando você pensava isso? Não. Tinha quase por aí. Tinha acabado de sair dessa parte. Mas se a gente puxar pra Ivete, especificamente falando, né? Já que você citou Ivete, ela poderia viver só de música. Ah, tem muitos poderiam viver só de música. Mas uma pessoa que chega no nível dela, ela não é limitada a uma coisa só. Mas ela diversificou tanto, né? A carreira dela, né? A Ivete, sim, como atriz, como empresária, apresentadora, né? Master Singers. Também. Então, eu, com os meus 15 anos de idade, eu fiz um teste lá em Campinas, São Paulo, onde eu morava. Você é paulista? Eu sou conquistense. paulista de coração. Sim. E aí eu fiz um teste pra um programa da Sandy Júnior, não sei se você lembra, Sandy Júnior. Que massa. Que passava no domingo, meio-dia. Você ia fazer o quê? E aí eu fui fazer o teste e acabei conhecendo, consegui conhecendo Sandy Júnior. Quem é? Época, Sandy Júnior é uma pessoa, Sandy, né? Sandy Júnior é uma pessoa. É uma pessoa só. É. E eu apertei na mão de Sandy Júnior, abracei Sandy Júnior. Eu tirei foto com ele? Com o Sandy Júnior. É. E aí, fiz o teste, mas eu não passei, porque na época eu não sabia dançar. Poxa. Só interpretava e cantava e não dançava. Olha, um baiano que não sabe dançar foi reprovado na vida. Nem pra improvisar nem nada, velho. E aí, era uma coisa mais elaborada. E pra fazer esse teste pra esse programa que eu não passei, tinha que estudar um pouco sobre a vida deles, da dupla. Ah. E aí, falando nessa questão de que a gente acha que o artista... Tem alguns que já não precisam mais fazer outro. Sim. Realmente era a história, era o caso de Sandy Júnior. Eles não precisavam voltar pra mídia, porque que eles já tinham ganhado ali, dava pros netos, bisnetos, tataranetos. E outra coisa, quando eles acabaram, assim, né, oficialmente a carreira deles, assim, a dupla, só ali não precisava mais nada, né, Bonfá? É. Acabou. Né? Voltaram agora, né? Mas eles voltaram. A questão de voltar não foi uma questão que, eu vou voltar. Não. É porque o público pede de volta. Também, né? Gente. Aquela nostalgia, aquela saudade. Pô, por que que não volta a dupla? Cadê as músicas? Por que que tá aí? Eu não vou mentir, eu achava que aquilo não ia dar certo, mas... O retorno, O retorno. Escândalo. Né? Aquela turnê que eles fizeram. É. Impressionante. Foi mais ou menos com o Michael Jackson, né? É. Vou fazer 10 shows, daqui a pouco virou 40, 50, daqui a pouco iriam 100 shows. Titãs agora. Mesma Titãs também é mesmo. Vai nessa mesma pegada. Nessa o último também, show, quer dizer, eles dizem, né? Sim. Vai ser agora em março no Lollapalooza. Olha aí, Madonna, que só ia fazer Hemisfério Norte, tinha previsão de vir Brasil, Argentina e Chile, não virá, né? Deve vir só pro Brasil. Não, vem pro Brasil. Vem. Previsão de 3 milhões de espectadores no show dela. Imagine. Você fala na turnê como um todo. Não. 3 milhões aqui na praia. No Brasil. Vai ser de graça. Aberto pra todo mundo. E é o que eu falo, não é o artista que manda em si, né? Não, muitas vezes não. É o público. Nesse sentido... O público quer, ele não vai parar. Enquanto o público estiver usufruindo do seu trabalho, curtindo o seu trabalho, ele não para. Olha só, deixa eu contar como foi que eu conheci o Diego. Pra vocês que estão em casa lembrarem... Não, é uma coisa positiva. Ai, que bom. Gente, agora vai ficar esquisito, né? Eu vou ter que revelar agora as duas situações, né? Mas a primeira vez que eu lhe vi, assim, o pessoal também que tá em casa, eu te vi no comercial da Sincal, né? Verdade. Essa loja de material de construção tradicional aqui, né? Da nossa região. E um material tão bem feito. Qual foi a agência que fez? Foi o pessoal da Você Vê? Foi da Gente Propaganda? Quem foi? Não, foi da Rossani. Ah, de Rossani. O primeiro foi. Rossani maravilhosa. Beijo, isso, meu amor. Mas um comercial tão bem feito, tão espontâneo, tão alegre. Eu falei, gente... Quem é esse cara? Aí já vi, olha como é que é o preconceito, toda a gente, né? Aí na minha cabeça eu disse assim, eu nunca vi aqui, não é daqui, né? Trouxeram de fora pra poder fazer. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Com essa imagem. Digo, rapaz, que coisa bem feita. Mas acima de tudo, o trabalho do ator faz toda a diferença, né? Muito. E aí, a partir daí, a gente se encontrou novamente, né? Foi. No trabalho feito pra Acevic, que foi. Também aqui agora é a nossa parceira, né? A Acevic. E a gente fazendo aí os 70 anos, né? Comemoração da Acevic. Foi que eu fui conhecer essa figura, que olha, gente, se ele parecia ser muito interessante, engraçado, divertido lá... Na vida real ele é assim. Não sei se interpreta também, né, Plácido? Na vida real. Não, mas você terá a oportunidade. Você é uma simpatia, velho. Todo mundo gosta de você. E a gente não tem noção da repercussão do nosso trabalho. Não tem noção. Porque quando a gente faz essas propagandas, eu acabei de fazer outra pela Rossani também. Sim. E a gente passa na rua, as pessoas olham pra você sorrindo. É massa. E assim, que elas te conhecem mesmo. É porque você tá ali na casa delas, ali diariamente, passando, e você não conhece. Sim. E aí você não tem noção da repercussão do seu trabalho para as pessoas. As pessoas olham e te julgam. Às vezes por bom, às vezes por mal. Não é daqui, é daqui. Eu então olho e falo, esse cara é bom. Eu tava uma história, um exemplo. Sim. Eu moro no Guarani. Sim. E eu tava descendo a rua para ir pro campo, dava uma esticada nas pernas e uma senhora, tinha duas senhoras na frente assim, conversando, aquelas senhoras que gostam de fofocar, aquelas que é das nossas. Gosta, né? De viver a vida aquelas dos das, outros. Das nossas. Tava sentada outros. Ali e aí olhou pra mim e perguntou pra outra, é ele? A outra, não é não. Aí a senhora, você não é o rapaz da propaganda? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, tá vendo que eu falei que é? Ela falou, rapaz, como é que eu ia imaginar que um cara da televisão ia morar aqui no Guarani? Olha o preconceito, gente, que absurdo. Quer dizer, tá vendo aí, artista é rico. O artista é rico, ele mora numa região diferente, outro canto. Mas a gente passa por algumas situações também, porque já passei em alguma situação que a pessoa olhou pra mim e falou assim: você, eu te conheço, você. De algum lugar. Aí eu encho o peito e falo, eu faço umas propagandas na TV. Ela olha pra mim e fala, eu não assisto TV. Então tem essas particularidades também. Foi alguma coisa que você fez que eu não tô sabendo exatamente o que é. Só falta ela olhar e falar assim, ah, você lembra o professor Adão? Meu Deus do céu, vamos tirar uma foto já pra ver se a gente se parece, né? Plácido, meu querido, você tá com um projeto maravilhoso que é o chamado Toca Autoral. Esse toca de quê? De toca de esconder, toca de... como é que é isso? De tocar mesmo. O projeto Toca Autoral, na verdade, é um projeto dentro de outro chamado Memória Musical do Sudoeste da Bahia. Sim. E o título, ele é uma alusão ao Toca Raul. Sim, a gente ouve bastante. Show de rock, todo mundo rola isso, né? É um símbolo da música cover, né? Então, o Toca Autoral, na verdade, é o que eu estou fazendo uma pesquisa, como eu disse, no Memória Musical do Sudeste da Bahia e também estou fazendo doutorado em memória pela UESM, estudando isso. Então eu tenho percebido que os shows tributo, eles estão muito em alta, né? Então, sim, em todo lugar, provavelmente você vai ler a agenda do fim de semana. O pessoal do Fome Stop, que está sempre aqui com a gente, e que em relação ao rock, né, é o espaço que mais traz covers, né? Do Brasil inteiro. Eles são... Beijo, Fábio, querido! Então, se por um lado é interessante, porque ele mexe muito com a nostalgia. A nostalgia é um olhar para o passado filtrado, né? A gente enxerga a parte boa do passado, e a nostalgia. Por outro lado, quando isso é usado em excesso, eu tenho percebido que a música autoral, os músicos autorais, que você conhece muito bem, que a gente acompanhou desde 2000 aí, as bandas tocando as músicas próprias, elas vêm deixado de lado a própria obra para poder se dedicar quase que exclusivamente aos shows tributo. Então é uma questão de falta de harmonia, de equilíbrio. Você está tendo muito show de tributo e, ao mesmo tempo, uma rejeição implícita à música autoral. Então, o Toca Autoral, na verdade, ele serve para falar para os artistas. Não, você não tem valor só se você tocar o Guns N' Roses. Você tem valor pelo que você cria. Sim. E é exatamente o que vocês falaram agora. Por exemplo, a gente tem o hábito de falar que Conquista e Região é o celeiro de grandes artistas. Nós temos gênios da música morando aqui na nossa rua, no Guarani, na Vila Serrana. Só que se a gente não incentiva eles a mostrar os trabalhos... Se não tem espaço, se não tem visibilidade, como é que a gente vai saber? Se Raul Seixas ficasse lá em Salvador, na década de 60, sempre fazendo cover de Elvis, ninguém tocaria, gritaria Toca Raul hoje. Não, é verdade. E eu perderia o meu maior ídolo musical. Então ninguém saberia que um gênio como ele existe. Então o Toca Autoral, ele serve justamente para isso, para incentivar os artistas, iniciantes ou não, mesmo artistas experientes. Eu vejo artistas mais experientes que eu tenho 24 anos de canto. Sim. Eles abrindo mão das suas músicas, gente que eu ouço as músicas e admiro, que eu olhava pra eles e falava, um dia eu quero estar igual a ele. E eles abrindo mão das músicas dele pra poder atender ao mercado da nostalgia, que é interessante que exista, porém, sem esse exagero. É bom que a gente também sempre lembre de valorizar a arte autoral da gente. E o que é interessante, que essa semana, inclusive, né, o Bonfá tava comentando aqui comigo, né, a gente comentou aqui no ar, que a gente precisa abrir mais espaço, né, Bonfá, para esse trabalho de artistas daqui, para esse trabalho que é feito aqui, não é? Na nossa região, e não é Conquista, gente, a Band FM, como eu já disse, né, é a região toda. Todos vocês, inclusive, eu quero aproveitar esse momento aqui, não é, que tá aqui Bonfá, que tá Plácido, Diego, todo mundo ouvindo a gente, para dar uma excelente notícia para vocês, né? Que a gente fez há muito tempo atrás, o chamado Gosto de Rock, que era um projeto, né, que é diferente de tudo que a gente já viu, porque é um projeto a lá Woodstock. Você vai para viver e conviver o rock, sim, pelo menos três dias, né? Era a ideia, né? Dos três primeiros. E aí a gente estava sempre vindo nessa nostalgia de rever esse passado que a gente viu, mas acima de tudo de trazer nomes novos do cenário, né? Preferencialmente aí da região, mas também trazer essas vertentes, né? Que continuam fazendo rock e outras músicas mais, entre aspas, né? Alternativa. E a grande notícia é que a gente vai fazer o Gosto de Rock. Oh, maravilha! Tá batido o martelo, a partir de ontem a gente já começou a viabilizar. Eu tô aqui traindo a confiança de... Em agosto. Ah. Tô aqui traindo a confiança de Bonfá, porque na verdade assim, eu, Alan, Bonfá, Esbon, o pessoal que vai fazer, né? Já tava combinado que a gente ia fazer uma reunião, que eu ia fazer uma reunião pra poder, né? Dizer que a coisa tava acontecendo. A cara de Bonfá. Foi aqui ao vivo! Pra todo mundo! Perdão. Fazer o quê, né? Não é fácil. Não dá pra voltar, né? Tudo pela música. Me senti aqui, entendeu? A vontade pra poder fazer isso. Eu tô feliz. É bom, né? Com a notícia. Que bom, bom demais. A Gold Rock que tá na minha dissertação de mestrado lá, com grande destaque. Você não leu ainda? Não, você é citado só umas 322 vezes na minha dissertação. Meu nome tá nas academias, eu tô sabendo disso. Você tá sabendo que, inclusive, uma das etapas da Gold Rock, antes de efetivamente acontecer, a gente vai fazer uma lembrança, uma memória. Tem gente pesquisando sobre isso, conversando sobre isso. Que coisa boa. Gente, conte comigo. Sim, conte comigo. Que maravilha. Você já está, velho. Minha dissertação foi exclusivamente sobre a cena rock de Conquista, de 2000 até 2014. Então, o Agosto de Rock é um evento mais do que simbólico. Foi um divisor de águas. Depois do Agosto de Rock, para vocês terem uma ideia, o rock nessa época, ele sequer estava em barzinho. Música de barzinho era MPB, rock não entrava. Uhum. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, eventos da prefeitura, que tem bandas de rock. Uhum. No último a gente teve bandas de rock de tarde. Rock, e temos barzinhos específicos também, né? Comércio aberto, isso era impensável. E foi graças ao Agosto de Rock que a sociedade conquistense descobriu que a gente, claro, tem Glauber Rocha, Lomar Xangai, mas que a cena rock de Conquista ainda é uma das mais fortes do Nordeste, sim, do Brasil, sim. E que ela também é válida. O Reisado, a música de Elomar, voltada para aquela questão do campo, é interessante, é simbólica, mas a gente também tem essa questão urbana, que é o rock de Conquista. Claro, gente, arrupia toda aqui agora. É. Eu acho que Vitor Kamikaze, Esmon e Alain em casa desmaiaram. Vamos tocar para eles poderem levantar? Opa! Quase que eu me deu vontade de fazer o que aqui? Toca Raul! Ih, falar agora! Mentira, só! Toca Raul, toca Raul! Diego, por favor! Apresenta aí, Plácio tocando. Toca Raul. Não vou tocar Raul, mas eu vou tocar uma música autoral minha, do Distintivo. Oh, claro, então, lógico. Toca autoral. E como eu falei, Raul Seixas é a minha influência maior musical. Então não tem como não reconhecer alguma coisa de Raul Seixas em qualquer música minha. Você como músico, com certeza já passou por isso. Não tem um lugar onde a gente toque que não levante a mão alguém e fala... Toca Raul. Raul, exatamente. E nem precisa dizer que a Distintivo Blue está já na Ghost Rock. Ai, do... que felicidade. Que maravilha. Imagina. Que maravilha. Não toquei em nenhum dos três a Ghost Rock, então agora... Não tinha idade. Mas eu tava lá de público. Essa aqui se chama Meu Amigo Blues e já tá no Spotify aí desde 2015. Bem que me disseram que o blues não me abandonaria, daria as caras justamente nos piores dias, como nesse momento em que choro com a alma vazia. E mais uma vez eu fiz de tudo, mas tudo errado. A flecha lançada, a palavra dita, a pedra no telhado. Quem atira, quem diz e quem joga não será perdoado. Se para morrer basta tá vivo, pra tá só, basta tá junto. Pra se arrepender basta fazer, pra ter nada é só ter algo. E pra reviver basta morrer ou esquecer do passado. Então, meu amigo Blues, que me acompanha, me ajude a encerrar esse assunto. Eu preciso é de uma amnésia ou uma frieza instantânea. Quero mais amor e menos dor, e dormir assim que cai na cama. Que eu acho, né? Diga aí, não é fantástico assim, você ouve a pessoa cantando nessa placidez, falando nessa placidez, quando abre a boca pra cantar, velho. Ah, o blues que é massa. Toca a alma da gente, não toca? O blues é pra arrepiar. Você também toca? Eu toco um bocado de campainha, passou na minha frente. Você não canta, não? Toca, se fala a verdade. Não sei do tímido, não. Eu toco. A gente não toca, a gente arranha. Sim. Quando a gente vê um plástico na frente assim, a gente não toca. Não, tudo bem, depois isso aqui fica difícil. Não, já a gente não. Viu, professor? Ele falou que o blues toca na alma, né? Eu lembrei do Sterling Pump, né? Que ele disse que blues é dor curada. para curar a dor. É dor criada para curar a dor. É verdade. É massa, é. Muito bom. A gente, quando a gente começa. Você inicia, é o ator que canta? Quando a gente inicia a nossa carreira, sim, todo mundo sempre inicia a arte pela música. Sim. Porque querendo ou não, tudo faz parte, né? Sim. E quando a gente é mais novo, a gente teve lá a nossa banda de rock. Uhum. Ela cantou, nós arranhou violão, contrabaixo. Mas quando se amadurece na arte, aí você vai seguindo a sua vertente. Então eu voltei mais pro lado da interpretação. Você começou com a música, então? Eu comecei com teatro. Sim. Eu comecei com teatro, como todo mundo começa com teatro na igreja. Uhum. Depois você passa para fazer projetos de escola. E aí eu conheci um grupo de teatro profissional em São Paulo, lá em Campinas. Sim. E eu pedi para fazer o teste, passei. Sim. Só que não pude trabalhar com eles ainda porque o elenco estava formado. Entendi. E eles não quiseram perder esse talento, que era o meu, de Vitória da Conquista. Uhum. Bahia. Então falou: você passou, você tá com a gente, mas não vai poder apresentar ainda. Agora. Porque a gente tá com o elenco formado. E aí eu falei assim: eita, nem pra um quebrar a perna aí, eu vou entrar no lugar. Mentira, né? Mas aí eu falei: não, não tem problema. Não, isso não. Não tem problema. Deixa eu falar a verdade: olha, esse espetáculo último que eu participei, porque o ator não pôde, entendeu? Eu entrei. Olha, eu tá trouxe, na verdade, o elenco aqui, plástico, e achei maravilhosa a ideia tal e tudo, mas fiquei calado, né? Aí quando você era assim, olha, eu queria fazer. Fulano não vai poder entrar, de. Tá aqui meu cartão. Eu nem esperei o pessoal perguntar, eu posso. Não, mas quando eu comecei, foi assim, então eu fiz o teste, interpretei, ficou bonito, todo mundo gostou, não vamos perder esse talento não, deixa ele aí de stand-by, a hora, sim, que aparecer, surgir a oportunidade, ele vai. Só que eu falei, não, eu não entrei no teatro, não consegui entrar no teatro profissional pra ficar esperando uma oportunidade, claro, de fazer, não, eu quero acompanhar vocês nos espetáculos. Não, mas a gente não tem como pagar cachê pra você, porque o cachê é regrado aqui pros atores. Eu falei, não tem problema, eu vou sem cachê, eu coloco meu lanchezinho ali na minha mochila e vou, mas eu quero conhecer, eu quero saber como é que vocês montam a coxinha, isso, como vocês montam o cenário, como a direção trabalha, como tudo, é sonoplastia, como é efeito de iluminação, e eu tive essa vontade e fui imersão, atrás. Né? É por isso que eu falei, monta o cenário pra vocês, o trabalho do músico e o trabalho do ator, especialmente na gente que tem que trabalhar realmente com o que a gente tem, a gente acaba aprendendo a fazer de tudo, né, Plástico? Uhum. Tudo. Claro. De estar lá tocando no palco, mas é o road lá atrás também que faz tudo, que arruma tudo, que arranja as coisas, ou atua a mesma coisa. É bom. É ótimo. Mas também é, completo, mas né? Também é ruim. Porque quando você vai assistir qualquer tipo de apresentação, você fica crítico, sem querer, você quer apenas curtir aquele evento e você fica, nossa. Igual, olha, por exemplo, olha, eu sou uma pessoa dificílima de assistir comédia e rir. Eu não assisto o show como público mais. É horrível. Eu não sou mais um consumidor de música. Eu, pra assistir qualquer coisa que seja de teatro, não que eu faça, né, essa coisa maravilhosa, incrível, mas a gente tem um olhar muito apurado. Aí é difícil seduzir a gente. E a gente não quer isso. Não quer, a gente quer curtir, a gente quer ir, quer prestigiar o evento, mas o senso público é difícil. Cutucando. Eu gosto do improvisado, do espontâneo. Sim. Quando é espontâneo, isso me faz. E é uma coisa que eu já lhe disse, que a gente vai trabalhar junto. Sim. Entendeu? Porque a gente tem uma sintonia muito interessante, claro, né? Especialmente da. Porque assim, a gente mal se conheceu de pra valer. A gente já tava lá todo um outro, entendeu? O tempo todo. Aí as pessoas perguntavam: você se conhece? Eu digo, de agora. Deixa eu me mudar aqui agora. Que é massa quando você encontra alguém que tem essa sintonia de criatividade, de improviso. E parece que a gente conhece há anos. Há muito, a gente teve uma tempo. A primeira vez que a gente se viu. Agora eu tô preocupado com essa semelhança. Tem que ligar pro meu pai pra ver. Irmão perdido? É, tem que ligar pro meu pai. Plácido, na prática, como é que vai funcionar o toca autoral? Bom, toca autoral. O que é o toca autoral? Toca autoral, como eu disse, é um projeto dentro de outro, que se chama Memória Musical dos Sudoeste da Bahia. Sim. Ele vai para sua segunda temporada. Certo. Ele consiste basicamente em chamar artistas, músicos autorais da região, não só de Vitória da Conquista, para fazer uma tarde, um exemplo, uma tarde de gravação de 6 músicas de autoria desses artistas. É, que massa. Então, no ano passado, eu chamei 3 artistas, a gente foi para o Teatro do Centro de Cultura, sem público. Sim. E eu gravei esses 3 artistas, cada um num dia diferente, tocando as suas 6 músicas. Gravei em vídeo, gravei em áudio. O áudio foi transformado em EP, ou seja, esses 3 EPs estão nesse momento em todas as plataformas de música. Eu, sim, mesmo fiz todas as edições. O vídeo, ele é transformado em o vídeo de cada música separada, né? Pra ajudar o artista também a se divulgar, né? Que é uma carência da música independente, né? Às vezes ele só se preocupa com a parte artística da coisa. mas a parte administrativa, entre aspas, ele acaba não conseguindo dar conta. Então é uma forma também de dar uma colaborada. E né, eu também gravei com eles, assim, pequenas falas, explicando cada uma das 6 músicas, e uma fala um pouco maior, de uns 10 minutos, para que ele contasse a própria história. Entendi. Filmei tudo. Aí tá lá no YouTube, arroba Memória Sudoeste, os 3. Tem o vídeo completo com todas as músicas e todas as falas, e também as músicas separadas de cada um. Entendi. Aproveitando a ocasião, eu fiz uma sessão de fotos com cada um deles, que é também uma carência da música independente. Muitas vezes o músico não tem uma foto promocional para poder usar. Então é uma forma de colaborar mesmo e fazer ele abrir os olhos para esse aspecto. Quem quiser participar, como é que faz, assim? Pô, é só acessar o memoria.distintivoblue.com. Memoria.distintivoblue é um site. Isso, é o site do Memória Musical do Sudeste da Bahia. Certo. memoria.distintivoblue.com. E tem lá a chamada aberta para inscrição para a segunda temporada. Eu abri duas. Quando vai começar a segunda temporada? A pré-produção já começou, né? Dia 1º. As inscrições estão abertas desde o dia 1º. Encerrariam hoje, mas a Band me fez uma proposta de apoiar. Muito o projeto, bem, Band. Graças FM. À Band. Graças. Em primeira mão. Vai prorrogar mais uma semana. Maravilha. Em primeira mão, graças à Band. Então, mais uma semana aí de inscrições para os artistas. Então, encerra dia 22, que é sexta-feira da artistas semana. Artistas de todo o Sudoeste, aliás, quem estiver ouvindo a gente, não é conquista só não, viu, gente? É onde a Band chegar. E é de grátis, né? De graça, assim, com grande visibilidade. De graça, sem custo para o artista, custo. Ele foi ampliado, né? No ano passado, também tem a Zine, né? Que você chegou a receber no começo. Receber. Tem uma edição especial daquela Zine, só do projeto, para falando, bastidores, etc. Uma página específica. Criado por você? Por Zine. Vai ter a Zine também. E dessa vez estão abertas 2 vagas para músicos autorais, mas também abertas músicas vagas para 2 fotógrafos / cinegrafistas que queiram participar do projeto colaborando, dando seu olhar e ajudando a incorporar um olhar que diferente do meu. E também vagas para 6 observadores, ou seja, aquele artista que está no começo da carreira, às vezes é um menino novo, não sabe por onde começar, não conhece ninguém, quer pegar uma vivência, quer fazer exatamente isso que o Diego falou, aprender, ver, observar, lá nos bastidores, ver a gente filmando, produzindo, pode fazer perguntas para mim, pode fazer perguntas para o artista, vai participar do grupo de WhatsApp com todo mundo junto, para pegar uma vivência. No final de tudo, todo mundo vai receber certificado também. Então, assim, não tem cachê, mas eu também não vou ter meu cachê. Então, é um grande trabalho conjunto de vários olhares autorais. E a gente vai estar aqui anunciando, gente, durante toda a semana. Eu vou até comentar aqui, combinar com o Plácido, para ele voltar aqui durante a semana, para a gente poder reforçar isso aí. Mas diga o site para a gente, repete o site: memoria.distintivoblue.com. Não precisa o www. É facílimo. Memória de... Diego, meu querido. Agora, Plácido, uma dúvida minha: no final do projeto terá uma oportunidade para nós, público, poder curtir esses artistas? Vai estar tudo só na rede? Tudo que só na rede? Vai ter alguma coisa ao vivo? Tudo que o Memória Musical do Sudeste da Bahia produz é destinado ao público de forma gratuita. No momento é tudo virtual, mas certo. O objetivo final é fazer o Museu da Memória Musical do Sudeste da Bahia. Maravilha. Nada que o Memória fizer vai ser cobrado. Mas a pergunta dele, assim, vai ter um espetáculo, apresentação dos músicos. O projeto em si, ele não prevê por conta de carência de recursos mesmo. Sim, sim. Só que a gente está sempre aberto, por exemplo, hoje seria o final das inscrições, mas aí surgiu essa conversa com o pessoal da Band, aí a gente estendeu. Então a gente está sempre aberto para novas parcerias. Tem muito mais coisa, se você quiser fazer uma parceria com a gente, é produtor de eventos, quiser fazer um evento depois com os participantes, a gente está sempre aberto. Levar então, os participantes e fazer um... Isso, lá no site sempre tem essa abertura e os contatos certinhos para conversar comigo, para a gente viabilizar. O importante é fazer a arte chegar ao público, né? Ah, com certeza. Diego, como é que eu te encontro nas redes sociais para lhe contratar, seu trabalho? Você também trabalha com educação de teatro? Trabalho. Isso? Eu sou o diretor da Companhia de Teatro de Artes de Cena. Sim. Né, a Companhia de Teatro. E a gente teve uma parada aí devido à pandemia, de lá para cá a gente vem engatinhando devagar, mas a gente pretende estar voltando de novo com os trabalhos. Conte com a Band. E pra me achar é simples, é fácil, é só ir lá no Instagram, procurar Diego Del Carmo, a gente tá lá, a gente tá postando um pouco nosso dia a dia, aprendendo bastante com o professor Adão e tentando imitá-lo. Repara, hein? Ridículo. 4:30, Bonfá, vou ter que sair para um break comercial, que é o tempo aqui que eu faço fotografias com esses famosos aqui, vai que eles ficam insuportáveis depois, né? De hoje. E a gente volta já já, tem mais artistas pro nosso De Tudo na Band daqui a pouquinho. De Tudo na Band, volta já. Estamos de volta, anote 5 da tarde, arquivo da Band. 6 da tarde, bateria tem Band Cidade. A sua rádio do seu jeito. No seu rádio, De Tudo na Band. Sim, já estamos de volta, esse nosso querido De Tudo na Band. Hoje, sexta-feira, o dia que a gente aproveita para falar de agenda cultural. E ó, tem tanta coisa boa acontecendo na cidade e está também por acontecer. Por exemplo, está chegando aí o Alexandre Porpetone, que talvez você não conheça assim exatamente por nome, mas quando você lembrar dos personagens, logicamente que você vai imediatamente saber quem é. Está vindo para cá no chamado Coffee Comedy. Deixa eu só entender exatamente o que é isso, conversando aqui com o Danilo Brito, que você vai encontrar no Instagram como Dan Brito. Dan, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, meu querido. Muito obrigado, uma boa tarde, é uma honra, uma satisfação muito grande estar falando aí com os ouvintes da Band. Adão aqui, que é uma figura emblemática aqui de Vitória da Conquista, né? Sempre envolvido com a parte cultural. Você é de Conquista, mas tá no mundo. É, nascido e criado aqui em Vitória da Conquista. Sim. E há 4 anos eu fui, né, tentar a vida lá na cidade grande, como diz o outro, fui lá pra São Paulo. Ah. E aí a gente começou a fazer umas parcerias grandes, né? Teve aquele período pandêmico ali, foi onde, sim, complicado, eu tive um contato, o business deu uma parada, então eu acabei encostando perto logo de Dedé Santana e Bananinha, né? Ninguém mais, ninguém menos vamos que trabalhar. Dedé Santana, e falamos, vamos trabalhar. Tive um insight lá em Santa Catarina de trazê-los aqui em Vitória da Conquista e na região aqui, uhum, para fazer as presenças VIPs, né? Sim. E aí de Dedé aí abriu um leque muito grande de Tirolipa, hoje do Alexandre Porpetone, que não é nem um parceiro, é um amigo, tivemos, uhum, a oportunidade de ir para Rondônia fazer alguns eventos. E aí a temática, assim, que a gente começou assim de um papo despretensioso com, uhum, com o Vinícius, né, que é o proprietário, o empresário lá, o dono do Coffee Container. E a gente começou de uma ideia assim, de uma brincadeira, de um papo de realmente eu fazer um caminho inverso esse ano, não de ficar tanto tempo em São Paulo, sim, eu atuo em 24 estados dos 27. E peguei e falei, não, vamos voltar aqui os olhos para a Conquista. Eu tenho hoje, graças a Deus, um network grande, uma possibilidade grande de fazer algo cultural para dentro da cidade, sim, tá trazendo, fazendo esse viés de tá trazendo esse pessoal e tudo. E aí, Vinícius, quem você tem aí? Eu falei, cara, vamos começar com o Alexandre Porpetone, vamos lá no SBT. De prontidão, viajamos lá para o SBT e fomos lá para São Paulo, ele e a família, e fizemos a contratação dele. De lá fomos pro circo de Tirolipa, passamos um dia lá fantástico. Uhum. Mas começamos a fomentar, porque assim, é uma dinâmica de evento muito diferenciada aqui para dentro de Conquista, né? Aí, e Conquista já comporta e também precisa, já, né, entrar já, nesse circuito, já, né? Já, sim. De espetáculos, é, assim. Na verdade, é de tudo, assim, né? Conquista, a gente que viaja todos os estados aí fora, Conquista é um celeiro, é, sim, uma cidade muito... É que tem uma visibilidade, assim, a nível nacional muito grande, né? Uhum. Pelo frio, pela questão do clima, do festival de inverno, tal, aquela coisa toda, mas realmente abranger para outras áreas, para outras situações ali de final de semana, essa questão de stand-up que tá em alta, essa questão desses coaches, né, que estão agora em... que tão adoro na coach que faz stand-up. É. Não é o caso do Porpetone. Não, qual não, o personagem não. mais conhecido dele, o pessoal, ó, lembrar? Na verdade, Alexandre Porpetone, ele é conhecido como Cabrito Teves. Cabrito, né? É, ele tá, trabalha ali, La Pergunta, que ele fala, La Pergunta. Ele tem um contato direto. E ele é excelente imitador. Não, ele é maravilhoso, cara, fantástico. Bicho, eu te falo assim com... Assim, com toda humildade, eu acho, é, que pra mim, assim, é um dos maiores eventos, é, de Vitória da Conquista esse ano, assim, porque, oh, quem tiver a oportunidade, maravilha, de ir, não vai se arrepender, porque assim, ele é um cara muito dinâmico. Sim. Hoje é um cara que tem mais de 10 milhões de acessos. É muito. Ele tá, gente, imitando agora. Ele tem meio milhão de seguidores, meu, é, Deus, que riqueza. É. E outra coisa que eu acho mais fantástico, mesmo com tanto seguidor, eu fui, marquei, né, na publicação, sim, que a Dark me mandou. Ele replicou e me cumprimentou. Digo, será que é ele com a máquina? Não, deve ser um robô, né? É robô, né? Tem robô, não, ele que faz é uma isso. Humildade, faz isso? Pessoa que vocês vão. Fez! Não, ele repostou. Por que você achou incrível, Dark, que ele fizesse isso comigo? Não tô entendendo. Você acha que eu sou merecedor? Eu acho que ele fez pouco ainda. Desta visão. Hoje eu tô. Foi o dia pra pessoa me acabar aqui, né? Esse programa. Que dia que vai ser exatamente? Vai ser dia 21 de março agora. Na 21 de março, semana que vem. Semana que vem. Quinta-feira. Semana agora. Sim. É. E aí a gente vai ter. Porque na verdade, como eu te falei, Adão, é uma dinâmica diferente de evento. Por quê? É, você foge um pouco dessa questão do teatro e tal. A gente, sim, pegou o espaço lá do Vinícius, que é. meio que a gente fez ali restrito, não, é? Não vai ser amplo, não vai ser, porque pra na verdade tantas, assim, acho que foi um evento até piloto, né, Vinícius, assim, da gente iniciar. A gente tá falando com o Vinícius como se você estivesse ausente, Vinícius, pelo amor de Deus, microfone, boa tarde. Não, seja bem-vindo. Simpatia também. boa tarde a todos. Como é que foi essa história de montar um café no container? É container mesmo, de verdade, né? É container de verdade. Sim. Nós temos ali 3 containers, né? Instalado ali dentro daquela daquela área ali. Daquela área. São 3 containers embutidos ali. Na verdade, a ideia do container eu tive há 12 anos atrás, quando eu fui a Curitiba. Sim. Eu acho que foi mais ou menos há 12 anos atrás. Sim. Onde inaugurou a primeira vila de container lá. Uau. E com isso... Aí você ficou com aquilo na cabeça. É, fiquei com aquela imaginação na cabeça. E aí, alguns anos depois, conversando com alguns amigos empresários, e surgiu essa oportunidade de fazer essa construção. Uhum. Eu fiz um piloto em Itapetinga, né? Que eu vim de Itapetinga e tô morando aqui agora tem praticamente um ano. Sim. Eu fiz esse piloto lá e trouxe a ideia completa realmente aqui para Vitória da Conquista. E graças a Deus é uma cidade acolhedora, me abraçou muito bem. Muito. Principalmente de ideias assim inusitadas. Isso. A gente gosta de coisa nova, não é? Coisa inusitada. E aí, gente, olha, explicando como, né, o Danilo colocou, não vai ser um espetáculo, por exemplo, como normalmente o pessoal traz um espetáculo como esse, traz pro Divaldo, né, Darca? Traz assim pro espaço maior, porque a gente acredita que cabe mais gente, cabe, né? Só que aqui vai ser uma outra dinâmica. A gente vai trabalhar com mesas. Exatamente. Mesa com 4 lugares, mesas com 4 e 6 lugares e mesas com 4 lugares de outro setor. Sim. Então a gente vai poder beber, né? Exatamente. Ô, Glória. Assim, Glória, até que enfim um show de comédia que eu posso beber. Vai poder tomar seu show. Porque no Divaldo não pode beber. Só água. Exato. Pronto. Essa foi a temática. Nada contra, gente, o Divaldo. É. Hoje eu sou bom beber. Hoje eu sou suspeito lá de falar do Coffee Container, porque Vinícius, na verdade, ele trouxe um projeto assim muito ambicioso para dentro de Conquista. Sim. Porque daquela coisa noturna, da comida diferenciada, tal, aquela coisa toda. Então, assim, qual foi a temática, a ideia do evento? É de você ir com sua família, realmente, com essa questão da mesa, de você poder tomar um chopp, um uísque, um refrigerante, poder degustar lá dos petiscos. Comer bem e rir muito. E vai rir muito. Entendeu? Então, assim... E eu imagino que a dinâmica dele é maravilhosa, né? Assim, hoje ele é bem versátil, ele imita aí, eu acho que não faço nem ideia de quantos artistas, mas... muita gente, ele é muito bom. Gente, olha só, eu tô correndo, porque na verdade eu ainda tenho aqui um outro convidado pra gente conversar e logicamente que eu vou estar repetindo aqui, né, esse convite até a próxima semana, mas o contato para que você possa assistir esse espetáculo é o 779-9916-3014. 779-9916-3014. Você siga Dan Brito, que eu não siga ainda, mas eu vou colocar alguém pra fora pra seguir, tá? No Instagram. E o Coffee Container, já sigo, acho que o Coffee Container já sigo, viu? É, pub. E a gente vai visitar. O Pompetone que tá vindo, pra quem não conhece ainda, assim, se familiarizar. É, e eu já sigo porque ele conversou comigo a despeito de Dark achar que eu não merecia. Mas, enfim, gente, obrigado, viu? Demais. Vamos voltar com mais tempo? Vamos conversar sobre a ideia? Sim. E você me passa a programação sempre, viu? Do Coffee Container, pra gente poder fazer. E ressaltar aqui um convite, você e o pessoal da Bandeirantes tá convidado, da Band aqui, e falar também que é o seguinte, abrir aqui, porque às vezes o cara tem a ideia, a noção da mesa. Sim. Mas se a pessoa estiver sozinha, eu tiver com um casal e tudo, pode chamar nesse zap aí, certo. E a gente vai fazer as alocações e tudo. O importante é não ficar ninguém de fora desse grande evento. Ninguém vai ficar de fora. 779-9916-3014, liga agora, reserva sua mesa e vamos rir muito. Show, e que venham outros muitos. Não, esse é o primeiro de muitos aí que a gente vai estar fazendo aí. Ah, então já é. Eu e o Coffee Container Pub nessa parceria. É só riqueza. E verdade. Adão Albuquerque. Firmes e fortes. Um prazer. Obrigado pelo carinho, viu? Deixa eu só trocar aqui os meus convidados. Vou conversar contigo melhor, viu? Pelo telefone. Darca, obrigado, Darca, pelo carinho. Chamar aqui o pessoal do grupo Roama, que vai fazer espetáculo também, que tá com espetáculo marcado aí. O Danilo Brito, o Gilberto, e eu não entendi aqui a letra direito de é? Iaguinho. Quem senta aqui? O microfone melhor que ele ali, viu, gente? Obrigado, amor, viu? Obrigado, querido, viu? Obrigado. Vamos, não, você. Beijo, viu? Sentados, por favor. Gente, o Grupo Roama é tradicional aqui em nossa cidade, inclusive deve ter encontrado Bonfá em inúmeros eventos, né? De como, né? É mestre de Moura, né, Bonfá? É, geralmente eles estão participando também. Fala pra gente, que sucesso é esse, o Grupo Roama? Boa tarde, pessoal, boa tarde. Então, a gente, né, como as pessoas já sabem, a gente tem o trabalho cerimonial, sim, a gente tem as bandas de baile. Sim. E agora a gente tá dando mais um passo, a gente tá produzindo um cantor, Iaguinho, que a gente trouxe hoje aqui para anunciar, para mostrar um pouco do trabalho dele para vocês, para a cidade, para a região. Né? E o intuito hoje é esse, é Iaguinho querido, de... você conquistou. Nossa, fala Iaguinho, um pouquinho sobre você. Muito mesmo. Prazer estar aqui com você, já te conheci o seu trabalho, mas pessoalmente para mim é um prazer conhecer você, viu? Bom, eu fui nascido e criado aqui, né? Sim. Nascido e criado aqui. E 5 anos eu fui pra cidade da minha avó, né? Inclusive mandar um beijo pra ela, dona Zezé e Joelma, que é minha mãe. Ribeirão do Largo. Ali próximo. Estão ouvindo a gente, com certeza. É, Ribeirão, né? Do Largo, bem, a banda chega lá demais, maravilhosa. Demais. Assim. Olha o orgulho aí, ó, aqui em casa. É. E aí, passei uma boa parte da minha infância, também no meu ensino médio. Entrei pra igreja, através da igreja eu conheci a igreja evangélica, através da igreja eu conheci cantar. A música. Né? Quer dizer, no banheiro, né? No banheiro. No banheiro da igreja? Não, no banheiro de casa. Ah, tá. E aí, cara. Você começou cantando gospel? Sim, comecei cantando gospel. Eu acho gospel uma coisa assim meio preconceituosa também, né? Não acabou virando. Como é que vocês veem assim essa coisa de música gospel, cantou gospel? Como é que é isso? Você acha que é um rótulo que limita o que... Aí, você falou uma coisa que eu gosto muito desse assunto. Assim, gospel, ele realmente rotula a pessoa. Não é? Virou business, virou dinheiro. Então, assim, eu já não conseguia mais fazer as coisas, se é que eu posso usar esse termo, né? Fazer as coisas de Deus por dinheiro, cara. Então, assim, o gospel, ele já é um pouco disso, entendeu? Sim. São as produtoras, gravadoras. Mas é porque entra no circuito, né? Sim, do comercial, e é difícil, né? Você sair desse processo. Mas hoje sua música, especificamente, como é que você definiria, Iaguinho? Hoje a minha música fala de amor, fala de sentimento, não agride, atende a todos os públicos, né? Nunca fui pra uma vertente assim, que eu sempre acreditei, né? Como compositor também, então sempre... Trabalho autoral. Sim, tem trabalho autoral, nesse CD nosso agora também tem um trabalho autoral. Então a minha vertente é essa, música romântica, nos fala de amor. Você canta pra gente um pouquinho? Agora. Pode ser? Autoral? Por favor. Pode ser? Por favor. Que tá no nosso CD, né? Eu tô tentando te esquecer faz um tempão, mas os gatilhos que disparam o coração é você. Automaticamente eu lembro de você, tirando sua roupa na minha sala, dizendo na minha cara que me amava, e de repente tudo se perdeu. Eu vou fazer cada boca que eu beijo, cada olhar que eu olho, onde você do teu cheiro. O que é que eu vou fazer pra te tirar do peito? A saudade tá matando, dever não tá adiantando. Mas o que é que eu vou fazer cada boca que eu beijo, cada olhar que eu olho, onde você do teu cheiro. O que é que eu vou fazer pra te tirar do peito? A saudade tá matando, beber não tá adiantando. Mas o que é que eu vou fazer? Ei, ei, ei, ei, o que é que eu vou fazer? Para ouvir essa música em outros lugares daqui. Já está nas plataformas, já está em todas as é sucesso. Digitais, é. Se alguém hoje lhe pedisse para gravar essa sua música, quem você gostaria que gravasse sua música? Ah, eu me identifico com dois artistas, assim, né? Gosto muito pra caramba mesmo. Sim. É, Tyrone Cigano, todo mundo conhece como Tyrone. Sim. E acho que Thiago Aquino também, né? Referência de banda. Eu acho que os dois vão brigar pra gravar esse CD, essa música. Eu tô sentindo isso aí, tô sentindo. Tyrone com certeza tá ouvindo a gente, né? Que ele sempre ouve a banda. Olha, Tyrone, olha que sucesso. Tyrone é referência. Olha o sucesso, olha o sucesso, né? Coroa de 50 anos, então sempre escutou o Tyrone, né? Bom, como eu tenho 54, então não sou um coroa, já sou o quê? Uma assombração, né? Não. Acabou a entrevista aqui agora, acabou tudo, querido. Como é que faz pra gente seguir o teu trabalho nas redes sociais? Hoje o maior meio de divulgação hoje, né? Instagram. Como é que você tá lá no Instagram? Tá, @ Iaguinho com H, Iaguinho sim. Office. Sim. O-F-I-C, Iaguinho Office. Iaguinho, pronto, vai encontrar você. Vai aparecer aquele bichão bonito. E nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, também você tá? Iaguinho tá Iaguinho também, tá. Sim. Iaguinho. O YouTube, por exemplo, tá Iaguinho Oficial. Certo. No YouTube, tá. Shows programados, já tem mais ou menos noção. Agora você tá com produção fantástica, né? Sim. Sabe que agora já era, né? Agora é o pipoco, né? Já tem show marcado, já tem previsão de show? Já. Diga pra gente. Já temos shows, a gente tá trabalhando pra... São João tá chegando, né? Sim. Também é uma época muito boa pra eventos. E, uhum. e temos aí eventos privados, alguns eventos aparecendo, o pessoal tá ligando, tá muito bom. Como é que faz pra ter contato com o trabalho de Iaguinho de vocês? Manda pra mim. E o nosso contato da produtora é o 77-991-510100. 991-510100. Isso. É bom deixar o número só, porque aí as pessoas, tá, né, em casa não vão enlouquecer. 77991510100, mas eu indico que você siga o Iaguinho no Instagram, no YouTube, nas plataformas todas, acompanhe, curta, comente, compartilhe. É um artista daqui que em breve pode ter certeza. Vai estar tomando o Brasil inteiro. Não, porque ele tem, não é, uma pegada muito boa. E vocês, né, de forma muito inteligente. É sucesso, né? A qualidade do ramo não podia estar, né, associada a outro trabalho que não fosse assim, não é? Ah, muito obrigado. Eu agradeço muito a vocês. Não, imagina, viu? Parabéns, amigo. Sucesso. Obrigado. Quero estar aqui mais vezes. Oxente, quando aí? Vai, é porque hoje assim realmente foi, né, Bufa? Hoje foi o dia! Recorde! 4 entrevistas no mesmo dia. Boa. De tudo na Band, né? Tinha um nome melhor pra esse programa? Não tem, né, gente? Agradeço demais o carinho, viu a participação de vocês? Satisfação. Vamos voltar agora com tempo pra fazer um programa inteiro, pode ser? Muito com obrigado. Você tocar muito mais também, viu, Iaguinho? Obrigado. Parabéns, amor, e ó, obrigado, bênçãos aí, amigo, na sua carreira, obrigado, viu? Obrigado. Bonfá fica agora com o arquivo da Band, depois tem um Band Cidade, a gente volta, se Deus quiser, na segunda-feira com muito mais, esse queridíssimo de tudo na Band, beijo e até logo mais, diga, Bonfá. Só um instante. Diga. Fale alguma coisa. Falaria alguma coisa, agradeço demais a audiência de vocês, olha, lembrando que segunda-feira é nosso dia do trabalho, o dia da gente ter aqui a oportunidade e a gente vai estar juntíssimos nesse dia maravilhoso, tá? Contando mais uma vez com a audiência de vocês na próxima semana. Fique agora com o arquivo da Band. De tudo na Band, termina agora. Na sequência tem o nosso arquivo da Band, viagem gostosa ao passado, vai rolar Raça Negra.